Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas 2 horas, e tal como prometido na semana passada, vou dar-vos um programa exclusivamente feito com músicas lançadas em álbuns de 2015. E para começar, temos uma banda dos Estados Unidos da América, que em 2015 lançou o seu 9º álbum, o 9º álbum de originais de estúdio. Estou a falar-vos do Stryper, banda que muitas vezes é apenas taxada como banda de white metal, já que as letras da banda, as letras de Michael Sweet, têm influência cristã. Mas os Stryper são bastante mais do que apenas uma banda que tenta fazer religião. Os Stryper são uma verdadeira banda de hard rock. E do álbum Pride vamos ficar com a música Love You Like I Do. Para vocês, Stryper, Love You Like I Do. love you like I should. E após Stryper, ficamos com outra banda dos Estados Unidos da América que também tem influência cristã nas suas letras. Estou a falar-vos dos Jester, que em 2015 lançaram o seu primeiro álbum, o álbum Entertain the King. E deste álbum resolvi escolher a música Love You Like I Should. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma banda clássica da Austrália, mas não é uma banda muito conhecida no mainstream fora da Austrália. Estou a falar-vos dos Cold Chisel, banda que conta com Jimmy Barnes como vocalista. E em 2015 eles lançam o seu 8º álbum, o álbum The Perfect Crime. Para vocês, Cold Chisel, Long Dark Road. my birth, make a change of any worth. Will you miss me when I'm me when I'm gone? I started out with best intentions, but my plans began to stray. All my colors turned to gray. Did it matter anyway? Will you miss me when I'm gone? We'll be right back. Após o rock clássico dos australianos Cold Chisel, ficamos com o rock progressivo dos britânicos Arena e a música Time Runs Out, música retirada do álbum The Unquiet Sky. E terminamos esta sequência com os suecos Backyard Babies e a música Walls, música retirada do sétimo álbum da banda, o álbum 4x4. E vamos agora para uma sequência dedicada a um hard rock mais melódico. Para começá-la, temos outra banda sueca, neste caso o State of Mind. E do álbum Time, vamos ficar com a música On the Run. Para vocês, State of Mind, On the Run. I'm on the run. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após State of Mind, ficamos com outros suecos, os Ozucaro, com a música Play, música retirada do álbum Transition. Este álbum é realmente um álbum de transição, já que conta com 5 regravações, novas versões e 5 músicas originais, dentre as quais a música Play que foi aqui passada. E terminamos a sequência com os Black Rain Again e a música Inferno, retirada do álbum Clockwork. E a próxima sequência é uma verdadeira batalha de titãs. Uma batalha entre os Queensrÿche e o antigo vocalista dos Queensrÿche. Para começar, temos os Queensrÿche que em 2015 lançam o álbum Condition Human, o segundo álbum a contar com o vocalista Todd LaTorre. Para vocês, Queensrÿche Bulletproof. head. Cheers to that. E se os Queens Reich, com Todd La Torre, abandonaram os experimentalismos e voltaram ao som pesado e direto de hard rock metal progressivo que os consagrou em finais dos anos 80 e início dos anos 90, por outro lado, Geoff Tate, sob o nome de Operation Mindcrime, continua com os seus experimentalismos e com o som que fazia nos últimos anos de Queens Reich. E dos Operation Mindcrime ficamos com a música The Fall, retirada do álbum The Key, o primeiro sob o nome de Operation Mindcrime. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência é dedicada a dois virtuosos da guitarra. Dois virtuosos da guitarra bastante desconhecidos. Para começar, temos o sueco Ulf Lagerstam, que em 2015 lançou o seu primeiro álbum, o álbum Alien Distortion, e vamos ficar com a música On My Way. Para vocês, Ulf Lagerstam, On My Way. weeks are off, I'm gone. And now I'm living easy, living free. Till I die, I pull my shades aside. No reason more to hide. I can see them seeing me as I walk on by. Gotta hold on to my faith. e após o virtuosismo de Ulf Lagerstam, ficamos com outro virtuoso da guitarra. Ficamos com o australiano Jimmy Lardner Brown. Australiano que também se estreou em 2015 nos lançamentos a solo. Este australiano lançou o álbum Amelioration e deste álbum ficamos com a música Shining Brightly. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos os Silent Jack, uma banda britânica que se estreia nos álbuns em 2015. E este ano, eles lançaram o álbum Play the Game. Para vocês, Silent Jack, Outlaw. Today, was a limit, must be played with a tent. Após Silent Jack, ficamos com Dimino, Stones by the River, música retirada do primeiro álbum a solo de Frankie Dimino, ex-vocalista dos Angels. Este álbum, de 2015, chama-se Old Habits Die Hard e contou com a colaboração de nomes como Oz Fox, Eddie Ojeda, Ricky Midlock, entre muitos outros. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos um supergrupo. um super grupo que conta com Mike Portnoy, Billy Sheehan e Richie Kotzen. Já devem ter adivinhado que estou a falar-vos dos The Winery Dogs. E em 2015 eles lançam o seu segundo álbum, o álbum Hot Streaks. Para vocês, The Winery Dogs, Fire. Remain in our place. após The Winery Dogs, ficamos com os espanhóis The Electric Alley e a música No Reservation, retirada do segundo álbum que a banda lança, o álbum Get Electrified. Terminamos esta sequência com os australianos The Casanovas, que em 2015 lançaram o seu terceiro álbum, o álbum Terra Casanova. E deste álbum resolvi escolher a música Full Circle. E vamos agora para uma nova sequência no nosso Riff Service. E para iniciar esta sequência, temos uma banda de heavy metal hard rock da Argentina. Estou a falar-vos dos Rata Blanca, que em 2015 lançaram o seu décimo álbum de estúdio, o álbum Tormenta Elétrica. Para vocês, Rata Blanca, Los Chicos Quieren Rock. Guitarra. Don't be wrong. E após Rata Blanca, ficamos com os britânicos Edge of the Blade e a música Everything I Own, do álbum The Ghosts of Humans, primeiro álbum da banda. E terminamos esta penúltima sequência do nosso Riff Service com os alemães Molten Crown e a música Dangerous, retirada do álbum The Molten Crown. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E para começar esta sequência, temos uma banda canadiana. Para vocês vai ficar uma música dos Rusted. Esta banda lançou o seu segundo álbum em 2015, o álbum Restless Gypsies. Para vocês, Rusted Hurt. A banda de Black e Lawless que terminamos o nosso Riff Service de hoje, e esta última sequência foi composta por Rusted e a música Hurt. Seguiu-se os italianos Reckless e a música Driving With My Old Car do álbum Too Glam To Die, e terminamos com os Wasp e a música Scream do álbum Golgotha, o 15º álbum de originais da banda. Este álbum já era esperado há muitos anos, já que o penúltimo álbum da banda, o álbum Babylon, tinha saído em 2009. Foram 6 anos de ausência. E é com o Wasp que me despeço hoje do nosso Riff Service. Para a próxima semana, vamos ter um novo programa dedicado a bandas suecas. E como tal, despeço-me com um forte abraço. Desejo-vos a todos uma ótima semana. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!